vai com o Jardim do Amigo, agora a gente vai na cópia. Controle Salvador, bom dia, Papo Romeu, Mike Tango Juliette. Mike Tango Juliette, é o controle, meu cordial. Está passando agora 170, vamos ajustar 1014. Passamos a operar com altitude, Duna 3000 autorizado. Afirmativo, 1014, Duna para 3000. Anzulete, bom dia. American Line 980, taxi Alpha report before Juliet. Ok, taxi via Alpha report before Juliet, 980. Rebot front 11 bells. 715, contact the center, frequency 126.0, go 1715. Roger, contact center 126.0.1715. Good morning. Morning. 0, Torre 1, 8, 6. India Ponte 10, 86, 605. Alatan 3, 1, 3, 5, 1, 7. 1, 9, 3, 5. Obrigado, bom dia. Então, 3153, Galeão, informação em curso hotel, por gentileza, guarde para a cópia, é o número 4. Não sei, por gentileza, a prova de saída para nós. Wellington Mídia, apenas para confirmação, o Teixeira de Freitas se encontra dentro da terminal Porto Seguro ou fora? Não faço. Torre, bom dia, Gol 605, ponte espera. ZCT, decolação no 7, primeira curva direita, restrito 1000 pés no corredor axé, aciona no transponder 0263 e o controle 10935, West Tango India. Vou deixar a seu critério. Nós temos um tráfego na posição de 12 horas, afastado 23 milhas. Uma aeronave de pequeno porte está com um ground de 88 nós. Ele está voando de Salvador para Lençóis no farol da Barra, passando 45 subindo. Informação de tráfego para o Mike Tango Juliette. Afirmativo, Tango Juliette da frente. Vai manter agora cruzando 9000 a 24 de Duna, vai manter inicialmente aí um 280 a mais, reduzir mais próximo. Ciente, vamos prosseguir na descida para 2000 pés. 2000 pés. Controle, o meu papatango no através do farol da Barra, se possível assume agora a magnética 305 direto para Lençóis. Autorizado. Tem acessão para 085. Pleasure, expedite, American 982. Ok, could you expedite your tax, please? Yes, sir. Tio Romeu. Fala, bom dia, são 3597. São 3597 na escuta para cópia? Sim, Matheus. 3597 Brasília, 380, rota UP Zulu 17. Decolagem 10, primeira curva direita, sai no perfil da saída Arbor, Alfa Romeo, Bravo Oscar Romeo, após elefa, onde intercepta a rota UP Zulu 17. 5435 no transponder, 10935 ao controle, dá 3597. Autorizou nível 380, confirmado? Afirmativo, autorizado 380. É, 380. 0 para Brasília, via Pesolono 7, da cola da 10, primeira curva direita na borda, após o Elefa, 5435, transponto 19935, ao controle, TAN 35 no 7. Correto, 08, portão, TAN 35 no 7, após segundo ponto de acionamento, puxa. Tá pronto para puxa de acionamento. Afirmativo 08, o número 2 aguarda. Guardamos como número 2. Gol 1805, decolar 203, chame controle 119-35. 19-35. E Papá Romeu Lima, pátio. Imagina, Papá Triplo Romeu Lima, 080 nível conquista, pátio 5, agora de Procópia. Índia November Alfa, autorizado a decolagem, pistão no 7, vento 060 graus, 06 nós, exigiotímetro no 0 no 4. Gol 9280. São 35 no 7, na escuta. Afirmativo. Coordenação equipe de solo, vai estacionar um 757 da América no portão 11. Assim que o mesmo completar o estacionamento, está livre seu pushback acionamento no 08. Mas o América, a gente coordena com o solo, se eu puxo, chama para o táxi, TAN 35 no 7. Ô Salvador, excelente dia, TAN 3890, sente na informação, hotel? TAN 3890, Recife, hotel confere, número 4. Gente. Dado a aproximação aí, aliás. Estabilizado, aliás. Pô, mas então estabilizado, tá, Guilherme? Gol no 605, suba restrito ao nível 320. 320, é 05. November Alpha, decolada 05, chama o controle 119-35. Chamará o controle 119-35. Tango Índia, minha tripulação. Acho que encontra e precisa redecolar. Tio Max, já tinha a melhor intenção, eu vou em Tinga primeiro. Pronto pra cópia. Direto ao meu voo local, Salvador, sobrevoo em Itinga, 500 pés, decolagem da 117, aguardando a autorização da torre de controle de Salvador para decolar com proa norte, aciona 01-15 no transponder e chama o controle em 119.35 a 208.6, o Marcos direto ao meu. Troca 355.4. Siga. Precisaria pro de Aracaju. Aguarde. Mike Tango Juliette estabilizou? Sim, Mati. Ok. Redução, cheque pré-pouso, tô aí, 1186. 18-6. E mais direto, meu. 953 para a cópia 380, galhão. TAN 353 é o próximo, aguarde. 514. Prossiga. Segundo o melhor centro de controle do Nordeste, o senhor deverá voar para o Alfa Romeo 363. Alfa Romeo 363, excelente, obrigado. 10, decolada 10, primeira curva à direita. Saída da EL, após letra, após o hibride, controle 119.35, torre 118.6, transponder 5443. Vento 020 graus, 05 nós, geotrimetro no 0 no 4. Para a direita na da EL, letra, após direto bridge. Seguiremos diretas no 10, o transponder 5443, controle 119.35 e torre 118.6, 3153. André 1, segundo escondimento 4, pós-pronto para posicionamento. Entendi. O gol 9-2, correção, o gol 9280 para o táxi com 105 a bordo, 3 e 10 autonomia até Nome Salvador. Dois oito zero, que negar 10 no 4, táxi via Índia, ponto de espera da 10 nesse momento. Positivo via Índia, ponto de espera pressão 10 18 com ajuste 1014 9280 Gol. 0 graus, 059, altimetro 104. Romel. Litoral a mil pés, tem contato visual com o mesmo? Autoriza, piloto Coral. Está autorizado, suba para o 085 sem restrições. Obrigado, amigão. Capitão Guindia, eu preciso do seu estimado para pouso. 1200. Anotei. Juliette Romeu decolou 09, chama o controle 119, chama 35. 935, grato. Romeu, sobrevoo vai ser aonde? Como, senhor? Não entendi. A torre voltou pro mais, senhor Romeu? Afirma, o senhor vai fazer sobrevoo aonde? Itinga, Jardim das Margaridas. Gente, mantém minha escuta, ajuste 614, Romeu. A sua escuta, Mike Jet Romeu. No 7, por gentileza os dados novamente. Enquanto prossegue com os dados, autorizado seu táxi via pátio, o índio no ponto de espera chama a tua, 108.614 no altímetro. Ok, está autorizado o pátio, ponto de espera 108.6, está alternando Campinas, 440 de autonomia, tem 113 a bordo. Copiado, 113, Campinas 440, grato, bom voo. Obrigado. Felipe Papar Romeu Lima, Conquista 080, pronto para cópia? Zero de braço, chama 1609, Maicon. 1605, chame Recife, frequência 1251. 251, posso te chamar? Boa. Boa, Alfa Romeo, Bravo Oscar Romeo, após direto, destino. Gente, mantém escuta, Maicon, direto, Romeo. Mantém escuta, Romeo. Eu vou contar com controle, essa saída já entrou no ciclo Iraq desde o dia 8 de março, ok? Eu vou entrar aqui com controle para ouvir uma alternativa, o triple papá Romeu Lima. 5-4 no 3, aguarde para o cotejamento. Solo Alfa, Alfa, Tango Juliette, bom dia, livrou, tá na Alfa. Mike Tango Juliette, Alfa, Kilo, Padre 3, quando lá tem o sinalizador. Alfa, Kilo, Padre 3, também. Decolagem pistão 10, vento 020 graus, 039. Fazer o metrô 04. Livre decolagem, pistão 010, 9280. Está 3517, ponto de espera pronto. Está 3517, autorizado ali, aí mantém pistão no zero. Ali mantém não no zero, 3517. Não escuta tanto, mulher. Gente, nós 1, 2, 3, 4, já. 2, 3, 4. Gol 9280, decolar 212, chame o controle 119, pessoal 35. 0935, gol 9280, obrigado, bom dia. Após entrar em contato com o controle, tem uma sugestão aqui. Você tem condições de equalizar no 7, mantém condições visuais, mil pés, no corredor Axé? Na verdade, decolar 17, vai decolar 17, manter ascendendo para 2000 em condições visuais. Ao atingir 2000, o controle irá lhe autorizar, o controle irá lhe autorizar direto Vitória da Conquista ascendendo para 080. Tem condições? Gente, triple Palmeiro Lima, Salvador Conquista, 080, o nível decolagem da 17 em condições visuais. Com curva à direita, vai manter o litoral sul ascendendo para 2000 pés e chama o controle para autorização Vitória da Conquista, direto. O transponder 54 no 30935 é o controle, triplo Papa Romeu Lima. Carta. Para uma próxima vez agilizar sua autorização. O pátio é o 5 PLB? Ainda não vou parar com a frequência ali. Triplo Papa Romeu Lima, bom voo. 3890, na escuta para cópia? Afirmo, prossiga. 3890. Autorizado para Recife, nível de voo 330 via Upper Whisky 58, decolador 10 após curva à esquerda, saída Puga, transição Aracaju, controle 19.35, torre 18.6, transponder 5446. 35 no centro, o controle está em contato, radar. 35 no centro. Trip 5594, nível 170, autorizado. 170, autorizado. 54. Positivo, chame Recife 12685. 12685, obrigado. Um bom dia, até a próxima. Boa. A repórter, quanto será? Mike Covito, ciente. Informação em curso é Lima, mil pés, Manati, a intenção? Primativa, base cópia. Paulo, tá chamando o Mike Tangulete? Primativo, por gentileza, 1234? Nós estamos tentando aqui, estamos escutando 1234, vamos tentar de novo. Por gentileza, o equipamento deu um problema aqui na hora que a gente foi acionar. Ah, então tá bom. Vamos passar de novo aqui no 234. Romeu, Romeu Lima, autorizado a alinhar e manter pistão no 7. Torreu, papapá, Mike, Gilete Romeu. Prossiga, Mike, Gilete Romeu. Está livrando o setor da Jardim das Margaridas, senhora. Se autorizado por da Avenida Paralela, manter sobrevoo a 500 pés. Se autorizado, dá presente. Para o pushback sanamento, a 3153 no linha 4. 3153, autorizado por gestionamento, depois para o táxi. Autorizado, 3. Escuta aí, setor Romeu. Direto ao meu autorizado, prosseguir para a paralela. Autorizado, dá presente para a paralela, grato, senhor. Foi o papá, papá, Mike Gigante Romeu, mantendo a vertical da avenida paralela. Chame o controle, 199-135. Sinal 1935, controle Romeu. Deseja que a gente aprenda a frequência, senhor? Não, negativo. Vamos manter ainda a escuta desse órgão de controle. Ok, mantendo escuta, meu batalhão. O gol 98-80. Chame Recife, 12685. 12685 para o gol 9280. Controle, muito bom dia. O papá, papá, Mike e Juliette Romeu. Meu cordial, estou na vertical da Avenida Paralela, com proa do Iguatemi, Romeu. Papá, papá, Mike, Juliette Romeu, prazer falar, meu cordial, visual e sempre na escuta, câmbio. Visual e sempre na escuta, Romeu, grato, capitão. Primativo, 1-8-6. Siga, Mike, com o Vitor. Se redirecionar, são para táxi, Mike, com o Vitor. Acho que o Dan 3153 com 107 a bordo, autonomia 0350, alterna Campinas. Um 153, que é legal, 104, autorizado táxi via Índia, ponte espera da 10, torre 198.6. 104, autorizado táxi via Índia, ponte espera no 0, torre 26, 3153. É o Romeu. Bom dia, Romeu, Romeu Lima. Romeu, Romeu Lima, controle. Ok, comando à direita, sua visual para 27. Positivo, Romeu, Romeu Lima, está em contato com a DAS, suba para o 080. 080, conta para a conquista. A princípio, linha do litoral subindo. Litoral subindo, para o 080. 13517, chame Recife 1260. Recife 1260, 3517. Chame Paripe, ajuste 1-0-4. Voo direto autorizado para Vitória da Conquista, estimado para pouso. Estimado aos... ciente. Direto aguarde, para cá. De novo, Amaral, controle. Bom dia, Alten, 3153.010, está pronto para a decolagem. Desejo decolar e parte onde se encontra. 3153 autorizado. Alinhar e decolar, pistão no zero, vento 050 graus, 069, altímetro no 094. Com no 094, ele veraneira decolar no 0, está 3153. Chame Recife 12685 e alterne a frequência 1260. Chama Recife 2685, agora 2600, grato, está rotando. Até. Mike, a corrida autorizada, táxi, reporte, ponto de espera. Vitor Juliette. Voando para IP, tem contato visual com o Super Charlie 150, Índio Nova Baralfa. Confere. Afirma, estou em contato com ele. Ciente, contato visual, ciente. Astronomia alternando Natal. Mike, é convido autorizado a linha e manter pistão no 7. A linha mantém, é convido. Então, 3153, decolar 226, chame controle 119-135. 1935, obrigado. Tu comprou a da Boca da Mata. Positivo, livre. Livre. Salvador, bom dia, Altan 3153. Altan 3153, este é o controle. Salvador, meu cordial contato. Radar 2000, gira direita, Leda, Leda Brídica. Direto, Leda, Leda Brídica, 3153. Alfa Vitor Juliette está voando para Paripe. 4-9, altímetro 0-4. Voando para Paripe, ó, pra vida de